pode acreditar. MC Capa com SNJ. Ai, meu mano Gerê, Netinho. Não adianta lamentar, a guerra é dura desde o início. Tempo é dinheiro, tristeza é desperdício. Miséria tem sabor, viver em um exercício. O valor da vitória está no sacrifício. Vício não quero pra mim, deixo pra ti. Dificuldade é escada pra subir. Quando ecos e magalas não me deixam cair. Ui, confio meu QI, não dou motivo pro diabo sorrir. As lágrimas de hoje serão os sorrisos do amanhã. Eu não paro de sonhar, eu tenho que ganhar. Não justifico nada, contabilista é Deus. Meu dinheiro vem regado de suor. Sofrimento é prova do amor. Faço da minha coragem bálsamo pra dor. Eu tô pronto pro combate, bem disposto pro embate. Quebro galho no debate, renuncio teu empate. Eu quero tudo, menos derrota. MC Capa com SNJ. Eu tô ligado que respeito vai além. Rosa dura pouco, sucesso também. Fica com Jesus, irmão. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Não podemos perder, não podemos empatar. Estamos aqui é pra ganhar. Não podemos perder, não podemos empatar. Estamos aqui é pra ganhar. Não podemos perder, não podemos empatar. Estamos aqui é pra ganhar. Não podemos perder, não podemos empatar. Estamos aqui é pra ganhar. Força, energia, coragem pra viver. Escuta os mais velhos pra você aprender, pois se errou, volta do início. Prova pros otários que você não é um lixo. E somos poucos, porém felizes. Se olhar pras dificuldades, aí não vive. E seja um gigante diante de seus problemas. Cabeça erguida, vai e enfrenta. União, pés no chão, coração, dedicação pra viver e entender a vida, a morte, o céu, o mar. O branco, o preto, a verdade, onde está a lua, o sol, o bem, o mal, o sujo, o limpo, o ar que eu respiro, o resto é o silêncio. O valor tá dentro de nós. Valorize ser, escute minha voz. Uma atitude vale mais do que mil palavras, mas atitudes negativas é uma desgraça. Siga as tradições e seja infeliz. Siga os corações, pense que somos muito poucos pra dividir. Eu chamo os irmãos pra se unir. Quero ver sua coragem no dia a dia, um homem de verdade. Para encarar os problemas de frente, tirar o que não presta da sua mente. Procurar se equilibrar, abrir a boca e poder falar. Pode assoprar, pode assoprar. Minha casa ninguém vai derrubar. Não podemos perder, não podemos empatar. Estamos aqui é pra ganhar. Não podemos perder, não podemos empatar. Estamos aqui é pra ganhar. Não podemos perder, não podemos empatar. Estamos aqui é pra ganhar. Não podemos perder, não podemos empatar. Estamos aqui é pra ganhar. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tô baseado na palavra pra poder ganhar. Municiado de ideia, dando tiro de atitude. Batendo de frente contra o mundo que nos ilude. Tão giro e consagrado por aquele que era e é. Tenho um inimigo bem debaixo dos meus pés. Não diga não pare, insista, busque a paz que Cristo dá. Vença o jogo da vida, estamos aqui pra ganhar. Jesus é o artilheiro, marcando mais um gol. Terminando a boa obra que ele mesmo começou. Profetize, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ofereça sua vida como forma de louvor. Só o Pai Celestial pode te dar a vitória. Levanta a mão direita, aceita e mude sua história. Se lembre do que Cristo fez na cruz por você. Segue a rima, não podemos perder. Não podemos perder, não podemos empatar.